pouso embaixo e travado, 3-2 no meio, autorizado pouso. Mano, vento 200 graus, 059. 200 com 5? Sim. Obrigado. 090, limitado pela radial. 100 de Salvador. Informo que decolarado da pista 2800, permanece mesmo saída. Confirmando, decola da 28, primeira curva esquerda. Obrigado, Acário Mari. 110. Total 9884, informo que a chegada agora é a cara devido ao vento, certo? Desça e mantenha para nível 1 ou 0. Ok, positivo para o 110 então. Cumprime, se possível, a deporação aqui para os procedimentos. Sente. Controle, gol 974. Controle, gol 974. 1754, aguarde. 31974, está sob vetoração. Curve à direita, proa 085, limitado pela radial 1110 de Salvador. 31974, procedimento ILS, correção. VORD6, pista 28, então 31974. Mativo pela 085, limitado pelo 1110 de Salvador. Missão em nave para 28. Controle, bom dia, 1941, informação mais. Foram 941 na guarda. Total 9884, curva à direita, proa 085, limitado pela radial 1110 de Salvador. Está sendo vetorado para a final DORDME da pista 28. Positivo, então, direita 085, limitado pela 110 de Salvador. Confirmando, estamos usando 130 para o 110. Afirmativo, total 9894. Gol no 941, está sob vetoração, curva à direita, proa 085, limitado pela radial 1110 de Salvador. Está sendo vetorado para a final VORD6 da 28, desse mantém nível 1120, gol 1941. Direita 085, limite 110 de Salvador, 120 ao nível autorizado, VORD6, o ILS da 28 está fora. Força 2291, cruze a pista 1028 e após o cruzamento mantenha a posição na delta. Força aérea 2291, cruza a pista e mantém a posição na delta. 1754. No 754, desça para 2000 pés, ajuste 1013. Para 2013, podemos falar o serramento 362? Gente, está autorizado a RNAV, para a Serra Vitor 362 já presente, gol no 754, desça para 2500 pés. Para 2500, já pronto, Serra Vitor 362. Bom dia. Então, 3 no meio, prossiga táxi via Alfa, mantém a posição do taxiway Kilo. Via Alfa, mantém a posição antes do taxiway Kilo, 3 no meio. É um Papa Alfa Tango 4, está passando 090 para 100. Positivo, ciente, estamos com tráfego no nosso equipamento aqui. Somente confirmando, o nosso procedimento de descida vai ser o Zulu para pista 28 e ILS? Afirmativo, total 9884. Obrigado. É, 2291 com 12 pessoas a bordo. Ciente, chame solo 12199. Beleza, 2291 chama solo 12199. Quando a pista, sente? Sente, vai fazer uma alta no 362. Sente, mantém a posição, 2291. Sério, 2291, mantém a posição. 10, aguarde livrar tráfego, total 9884. Ah, sua escuta para livrar, 9884. 754, redução 2209. Reduzindo. 31974, redução para 2209, desça e mantenha nível 050. 050-2209-31974. Total 9884, tráfego ultrapassado, desça, mantenha nível 060. Atualizar para o 060-9884. Redução para 2209, total 9884. Iniciando a redução para 229. Gol no 941, desça, mantenha nível 110. Informa o tráfego, posição de 1 hora, 11 milhas, rumo sudoeste. É um Papa Alfa 7, Tango 4, está passando agora 095 para 100. Ciente do tráfego, descendo para 110. Gol 941. Solo, tá 3216, aproximando da Taxway Kilo. Tá 3216, prossegue em frente, ingressa a Índia para o portão 02. Em frente, ingressa na Índia para o 02, 3216. Sul 02291, após a passagem do Airbus da TAM, ingressa Alfa e prossegue até o ponto de parada da Taxway Golf. Sério, 2021, após a passagem do TAM, prossegue na Alfa até a Taxway Golf. Gente, o Pulseira 2291 apenas informando agora, com decolagem da 28, a curva será à esquerda agora na saída Gol Eval direto. Pulseira 291, gente, curva à esquerda, mantendo a saída Gol Eval. Afirmo, no ponto de espera da Golf, retorna a frequência da torre 186, bom voo. Pulseira 291, a Golf, retorna na frequência da torre 186. ...754, desconsidere órbita sobre Serra Vitor 362, está sob vetor, curve à direita, proa 120, limitado pela radial 125 de Salvador. Proa 120, limitado pela 125 de Salvador. Desce, mantém 050 até 3174. 3174, desce, mantém nível 040. 40 até 3174. Total 9884, desse mantém o nível 050. Autorizado para 050-9884. Gol 1941, desse mantém o nível 060. 60-941. Está 3174. Força Salvador, Força Aérea 2291, na Golf, ponto de espera pronto. Força Aérea 2291, não mantém a ponto de espera da Golf. Força Aérea 291, mantém a ponto de espera da Golf. Ali mantém cabeceira 28. É, dona João, ali mantém cabeceira 28. Dona 754, curve à esquerda, proa 070. 070 pela esquerda, 574. Cara, 91 autorizado a colar pista 28, vento 240 graus 08 nós. Cara, 291 autorizado a nível de colagem pista 28. Aproximação, né, que a senhora tem que botar alguém na nossa frente para pouso, é possível? O senhor é o terceiro na aproximação. Sente, mantenha a proa, o limite permanece. A radial 190 de Salvador. Sebra vetor para aproximação. Ok, navio 884. Gono 754, da presente resta navegação, proa do Serra Vitor 363. Proa do Serra Vitor 363, o gol no 754. Abaixo estabilizado, final RNAV, Gol no 754. Abaixo estabilizado. Papatango Romeu, Golf Vitor, passa posição coral, serviço radar terminado, chame Léus, 120, decimal 1. 1201, Romeu Gonfica. Salvador, tá 3234, transfere, informação Mike. Tá 3234, sem identificação, chegada CARI, desce e mantém nível 070. 070, 3234, sem chegada CARI. 3174, curva à esquerda, proa 055, limitado pela radial 110 de Salvador. 055, limitado pela 110 de Salvador, o 3174, informa intenção executar o ILS para 228. Sextão, 3174. Total 9884, curva à esquerda, proa 040, limitado pela radial 110 de Salvador. Esquerda 040, limite 110, Salvador. Força Aérea 2291, decolado da pista 28. Força Aérea 2291, contato radar, suba ao nível 100, saída Gole, transição Eval. Força Aérea 2291, saída Gole, transição Eval, sobe o nível 100. Confirma o clique da Xterra. 040 Siri, pronto, cópia. Filho Quebec Serra decolando no 7, primeira curva direita, saída da El após direto. Sierra Angel Romeo India 040 nível, o ajuste 1-0 no 3, o controle 1-9 decimal 35, 2086, transponder 5023. Serra Vitor 363. Dona 754. Porta estabilidade do, na final do procedimento RNAV. Camarada, estabilidade na final. Dona 754, torre no 9, decimal 6. 18,6, tchau. Corrigindo o transponder, aquele Quebec Serra, cena 0123, o padrão. Confirme o PLB. 0500, chama o. A torre, 108,6 para acionamento. Bom voo. Sem reporte, então informa cabeceira de correção. Informa os últimos 90 metros fechados. 28. Esquerda, proa 315, reporte estabilizado. Desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3. 315, descendo para 2000 pés, reportará estabilizado no lock 3174. O 061 no Campinas será coordenado, informo, sendo a informação em curso, a papá. Gente, escuta papá, estamos operando agora com a pista 28 e os outros 90 metros fechados. O azul 4061, enquanto escuta papá, será coordenado 360 nível. Nós. Livre pouso na 2854 da Gol. 2060. Desce e mantém nível 040, Gol no 941. 941. TAM 3834. Informe velocidade. 2609 e vai reduzir agora para 2509. TAM 3834. Ciente, índice redução. 3834. Ciente. controle Salvador, muito boa tarde, Azul 4082, passando 200, autorizado 160. Azul 4082, ação de identificação, chegada a cara e desça e mantém nível 080. Insi redução, 2509. Já estamos mantendo 2509, autorizado 80, na chegada CARI, confirmando ILS operando, né? Afirmativo. Obrigado. Salvador, Webjet 6721, passando nível 220, autorizado 170, mantendo 2409 como solicitado pelo centro, e pista 28 com ILS. 96721 na guarda, total 9884, operação para interceptar o localizador, curva esquerda, proa 335, reporte estabilizado. Curva da esquerda 335, reportando estabilizados 9884. Salvador, Força Aérea 2291, solicito fazer presente a proa Barbacena. Força Aérea 2291, proa de Coral. Afirma, Força Aérea 291, mantém proa de Coral. 96721, essa identificação, chegada CAR e desça, mantém nível 090, redução para 250 nós. 090, está mantendo 240 nós, o 6721. Gente, 96721. Nível 41, esquerda pro 040, limite permanece. Esquerda 040. Controle, tá 3234, solicita o R9 da 28. Tá 3834, aguarde. Gente. Salvador, pode confirmar se o ILS está completo no 28? Irmativo, ILS completo. Obrigado. Estabilizado em ILS 283174. 1941, curva esquerda para o 020. Limite permanece. 020. Total 9884, desça para 2000 pés. Ajuste 10 no 3. Pode estabilizado na final do procedimento. Positivo. Descendo para 2000 pés, reportando estabilizado 9884. 3174, chame torre no 8 decimal 6. 86, boa. 0 Azul 4061, cotejamento correto, reporte quando pronto para acionamento e pushback. 09 ao portão. Solo Gol 9754, levou quilo antes da Alfa. Gol 9754, prossegue via Alfa, Juliette, portão 08. Alfa, Juliette, 08, 9754, obrigado. E 6721, desça para nível 070. 070, 6721. Salvador, boa tarde, Tan 3566, transfere, CARI, está cruzando 20. Confirme? Confirmo, senhorita. Boa tarde. Ditan 3566 transferente, está cruzando o nível 230 na chegada CARI. 3566, sente essa identificação, chegada CARI, desse mantém nível 0110. 1110 na CARI, identifiquei, Ditan 3566. Ditan 3834, está sob vetor, curva à direita para o 075, limitado pela radial 110 de Salvador. Estabilizou. 941, autorizado 2000 pés, ajuste no 0 no 3. 2000, 941. 984, estabilizou. 9884, torre no 8, decimal 6. 18 também, obrigado. Torre Salvador, muito boa tarde, o total 9884. Total 9884, tráfego ajustado, continua a aproximação, guarda pista livre, informa os últimos 90 metros fechados. 335, semana estável. Mantém a proa, aguardando vetor final para Serra Vitor 363. Nada, pode fazer nessa 2864. Gente, mantém a proa. Mantém proa, 3864. 3864, desse mantém a nível correção 3000 pés, ajuste 1093. 3000 pés para o TAN 3834. Azul 4082, desça para nível 040. Descendo para o 040. Web 6721, desce para nível 050. 050, 6721. Em evento 200 graus, 10 nós, autorizado pouso, pista 28. Fazio, leio pouso, total 9884. Reconfigura o vento, por favor. 200 graus, 10 nós. Pois, obrigado. É um Bang da Gol no 08, à sua direita. Quando o mesmo parqueagem está livre, seu pushback e acionamento no 09. Reduza para 2109. Vai reduzir para 2107. 21. Pode. As coisas. Fuma sem curso é papá. Obrigado. Quilo Quebec Serra, autorizado acionamento 45, reporte táxi. Já estou provado. Autorizado táxi via papá, reporte ingresso, pistão no acesso. Isso 2, desça para 3 mil pés, ajuste 1093. Até 3 mil, ajuste padrão, azul 4082. 96721, desça para nível 040. 040, 6721. TAN 3834, resuma navegação, correção. Para interceptar o localizador, curve à esquerda, proa 3110, reposto estabilizado. Redução para aproximação, 3834. Gente, curvando esquerda, proa... Confirme proa. 3110, TAN 3834. 3110. Reduzindo para aproximação, 3834. Do 4082, redução 1809, nós, mantém a proa, está sob vetor, imitado pelo localizador, do 4082. Gente, mantendo a proa, descendo para 3000, limite localizador, 4082. 7, temos um aeronave agora da Azul, Embraer 195, realizando push. Está autorizado até o portão 07, atentando ao tráfego. Até o 07, atenta ao tráfego no 09, até 3174. Alinhado e pronto da colagem, pista 1 Foi Salvador, bom dia, voo 941. 1941, cheque trem, autorizado pouso, pista 28, vento 200 graus, 08 nós, os últimos 90 metros fechados. Ciente, últimos 90 fechados, livre pouso, está baixado e travado, 208. Salvador de TAN 3566, cruza 120. 3566, desça para nível 050. 050, de TAN 3566. Web 6721, redução para 1809. 1809, no 6721. Web 6721, vetoração para sequenciamento. Curva à direita para o 065, limitado pela radial 110 de Salvador. 065, 6721. Azul 4082, curva à esquerda para o 300 para localizador, reposto estabilizado, desça para 2000 pés. Ajuste 10 no 3. Pro 300 para localizador, tomará estabilizado, ajuste padrão. Azul 4082. Estabilizou no lock, 3834. 3834, torre no 8, decimal 6. 86, boa. Deval direto Arubi, 5030, é o transponder 1935, controle 6741. Apenas confirmando a aerovia Whisky Uno. Whisky Uno, afirmativo. Sente, cotejamento correto, posição 04, reporte quando pronto. Vai chamar, muito obrigado. Alô. Para o localizador, reposto estabilizado. Esquerda 265, informa lá, estabilizado. 4061 para o táxi 114 a bordo, autonomia 450, alterna com 15. Azul 4061 está autorizado, táxi via Juliette, Alfa, reporte Anza, Taxi Delta. Táxi Juliette, Alfa, reporta Anza Delta, 4061. Ajuste no 0 no 3. Bruno Solos 44, livre pista, mantém posição antes da Alfa, chame solo 121 decimal 9. Mete Alfa 219941. Oi, Salvador, boa tarde, tá? 3834, sinal, baixar travado visual. 3834, continua a aproximação, guarde eixo livre, informa os últimos 90 metros fechados. Gente, 3834. E aqui no toque 3 aguarda a instrução, vou lá, 9 patrona. Tá, dois outros que estão fechados? Afirmo, tá 3834 autorizado, pouso pista 28, vento 190 graus, 190 nós. Autorizado 28, 3834. Meia 721 para o localizador, curva esquerda. Proa 290. Reposto estabilizado, inicia redução para aproximação. Esquerda 290 vai reportar estabilizando no localizador 6721. Estabilizado, azul 4082. 4082, torre no 8 decimal 9. Correção, no 8 decimal 6. 18,6, gente. Salvador, aquilo que é Quebec Serra. Web 6721, desça para 2000 pés, inicia redução para aproximação, complete esquerda para 250, para o localizador, reposto estabilizado. 2000, reduzindo para aproximação, completará estabilizado 6721. Salvador, Kilo, Quebec Sierra. Papatango, Kilo, Quebec Sierra, suba para nível 040, saída da ELA. Espera 2291, da presente está autorizado pro de Arubi. Arubi. Espera 2291, a partir da presente está autorizado pro de Arubi. Afirmativo, espera 2291. 310 será coordenado, é de cópia. O tanto 001, informação em curso é a papá. Gente da informação papá, aguardando cópia 8001. Que portão é o Nuno? Afirmativo, Uno Uno. Sente. O 94 Nuno está livre e prossegue em frente até o portão 03. Sente o portão 3, Uno 94 Uno. O 4061 pode prosseguir na taxa, eu tenho que parar na Delta.